Já faz tempo que você está numa prova sem fim. Já faz tempo que o vento sopra contra ti. Mas eu quero te dizer, os seus sonhos não morrerão. Você vai conseguir. Já montaram arquibancada pra assistir tua derrota. Mas não sabe que com Deus você já tem hora marcada. A sua velha história Deus vai apagar agora. E uma página de vitória Deus vai escrever pra ti. Ele entrou na guerra, derrotou o gigante. Você é pequeno, mas seu Deus é grande. Sua força é inabalável, seu poder é inexplicável. O mundo para pra vê-lo agir. Vai acontecer um reboliço em sua vida, uma reviravolta. Aonde não houver saída, Deus vai abrir portas. E você vai ser exaltado. O mundo vai saber, vai ver o seu retrato no noticiário. Você será manchete de um anonimato. Deus te fará. Você é pequeno, mas seu Deus é grande. Sua força é inabalável, seu poder é inesperado.